Ora proceda. Chamar de tempo de voo no setor? Escuta para regresso, Bravo, que foi Foxtrot. Controle Salvador, 1-0-4, formação Lima. 1-0-4, sua identificação na chegada Mari. Desce para 050-0-5. 050-0-5 NH, quando possível, executar o GPS. Policiente, voo no 04. Voo 397 está livre, puxa o sonamento e chama para o táxi. Chamar a táxi, voo 397 da Gol. Quem é pro Alfa Vitor Juliette? Alfa Vitor Juliette, por fim? Vai bater 2500 aqui, para mais um minuto de taxa pregos, aqui taxa pregos e regresso. Fox, confirma. Fox, confirma. Verdade, Bravo, Fox, Fox. Para o táxi, o Gol 1397, temos 95 a bordo, alternando a Aracaju, 2h45 de autonomia. Está livre o táxi, via Índia, Alfa e Delta até o ponto de espera da cabeceira 10 deslocada, quando lá a torre em 1862 é para a decolagem. QNH 1015 tem um bom voo e um bom dia, o Gol no 397. Índia, Alfa e Delta 1862, o Gol no 397. Salvador, o Alfa Vitor Juliette, caixa pregos para o regresso. Regresso para Salvador. Afirmativo, regresso para Salvador. Positivo, prosseguindo pelos corredores Acuse Paripe, Alfa Vitor Juliette. Afirmativo, desce para o HP500, Acuse Paripe, Alfa Vitor Juliette. Sem se copiar. Autorizado 360 para Guarulhos, aerovia Upper Whisk 58. Decolando da pista 10, curva à direita, saída Gole, transição Gonza, transponder ao 5565, controle 1935. Conteja. Guarulhos 360, Upper Whisk 58, decola da 10 com curva à direita na Gole, Gonza. Aciona 5565, controle em 1935. O Gol no 983. Gol 983, correto, chame para o puxo acionamento, a informação é a Lima, a cabeceira deslocada em 1.200 metros, ok? Sente da Lima, chamar acionamento. Solo, Webjet 6726. 6726, bom dia, eu tenho já aprovado o 330 para Recife, aceita? Autorizado para Recife, nível 330, aerovia Upper Whisk 58. Após a decolagem da cabeceira 10, deslocada em 1.200 metros, curva à esquerda, saída Puca, transição Aracaju. Transponder é 5571, controle opera em 119.35, conteja. E 330 Recife, por Upper Whisk 58. Decolada 10, deslocada em 200 metros, curva à esquerda, Puca, Aracaju, 5571, transponder 9353, saída. Correto, 6726, chama para o puxo acionamento, a informação é a Lima. Vai dirigir e manter o Gol no 0 no 4. Para 2500, pesa o 3 final do procedimento, Gol no 0 no 4. 2500, pesa o final, Gol no 0 no 4. Firmo. 37, decolado 217, controle 19, decimal 35, bom voo. Comando bom dia, 397. Controle de Salvador, o gol na 397, decolado na Sahel ou à direita? Na Sahel, subindo para o 240, gol no 397. 430 na 397. Alfa Juliette, prossiga. Solicita toque remetido em Vera Cruz antes de prosseguir para Salvador. Coordenação 2345, Alfa Vitor Juliette. Estabilizou o final, pistão no 0, gol no 0 no 4. Gol no 0 no 4, completa aproximação, torre 118, decimal meio. 1186, gol no 0 no 4. Salvador, gol no 0, no 4, estabilizado, final, pistão no 0. Ah, tá, Bravo X-Ray Fox Trash. Informo, um cabo de 6 locados, primeiros 1.200 metros, se for autorizado, pistão no 0. 130 graus, 079. Informar, não tem baixado de checado, gol no 0, no 4. Da Lima, cruzando 190. Vando 260, sendo identificação, essa inicialmente é o nível de voo 150, voando 260. Restrito inicialmente no 50, acionado a idêntico, voo 1260. Machado checado, pistão no 0, autorizado pouso, voo 1094. Relativo, vento de 1,50 graus no 09, ajuste 1,05, atento para cabeceira deslocada. 1,05, sente a cabeceira deslocada, 1,04. Bono 260, desce para 050, Bono 260. Confirmando o Bono 260. autorizado, número de voo 050. Autorizado 050, gol 1260. Quatro são pássaros na final da aproximação. Vem de visual com os ventos, gol 1-0-4. No 397 Recife, agora em 1288. 388, até a próxima. Inter. Salvador, muito bom dia, 3896, tem a informação Lima, na Mari, descendo 160. 30, boa. 320, alterna, Salvador. 20620, na chegada Mari, a sua identificação. 060, identificou, na Mari, descendo 3896. Chama essa aqui na CEDAR 67. Controle Salvador, Papatango, Mike, Papalimba. Bom dia, direito 219, gol 1-0-4. Pensa, no momento está cruzando 4.500 pés, ascendendo para 14.500. Estamos agora no momento na radial 076, correção, na radial 256, a 46 milhas de Salvador. O Mike Papalima, mantenha-se em condições visuais para a coordenação sobre o centro Recife, na frequência 128.8, alternando 126.4. Good. 1-0-4, prossiga na Alfa e chame antes da Taxi 1 Kilo. Alfa, chame antes da Taxi 1 Kilo, 1-0-4. 265. 288-264. Ok, obrigado. O Objeto 6726 vai ingressar na Taxiway Delta à sua esquerda e quando no ponto de espera da mesma, chame a torre 18612 para decolagem. Tenha um bom voo e um bom dia. 6726. Sirvia Delta, ponto de espera 26. Obrigado, bom dia. Bom domingo, Otávio. Gol no 014, dei passagem ao Webjet que está taxiando na Alfa em sentido contrário. Após prossegue na Alfa mesmo até a Juliette. Ingresso para o portão 612 e vê a Juliette. Se a gente vai ser de passagem até o mesmo ingressar na Delta, após chegar, ingresso até a Juliette. Gol no 014. Controle Salvador, é o Alfa Vitor Juliette novamente. Vai atingir 1.500 pés na frente de Paris. Alfa Vitor Juliette, acordo através de Paripe. Reporte através de Paripe, Alfa Vitor Juliette. Tan 3896, reduza 2509, Tan 3896. Reduzindo 250, 3896. Alinhar e decolar, atente para a cabeça deslocada, sua direita, vento de 160 graus, 08 nós, pista no zero. Vai para o final do ILS sem glide. Afirmo. 7 para 2000 pés, via cruze localizador 10, 15, 1260. Ok, autorizado para 2000, autorizado localizador, informará estabilizado, gol 1260. Tá 3896 TG, mantém o 050, tá 3896. Confirme DS 050, tá 3896, intenções é o R nave da 90. Policiente, aguarde autorização. Gente. Tá 3602, coordene com a equipe do solo após o ingresso da aeronave da Gol. Vai taxiar a sua cauda, tá livre o seu touche, chama para o táxi. Após o Gol, tá livre em coordenação, chama táxi 3602. Controle Salvador, bom dia, eu sou a série 2091, com a informação Lima. 35, tem ótimo voo. 935, obrigado. 060 com a bomba, filho, com a série 2091. Controle Salvador, bom dia, objeto 6726, passando 1500 pés no perfil da PUCA. 6726, contato radar, saída PUCA, suba nível 330. A PUCA está por 330, 6726. Conselho 2011, informe indicada. Mantela 240. Certo. 38 9000, autorizado a final GPS, desça para 2.500 pés, é o número 2 na aproximação, irá seguir um Boeing 737-800 da Gol. Ok, é 2.500, livre LS, livre GPS, o TAN 38 9000. Série 2011, vetoração para sequenciamento, curva direita na proa 230, desça para 3.000 pés, 1.015 o ajuste. Estimativa direita na 230, descendo para 3.000 com 1.015 no ajuste, Força Aérea 209. 193, livre posicionamento no portão 4, chama para o táxi. Mal, 85. 2.085, objeto 67, 2.000. Rolo 260, estabilizado no localizador. Rolo 260, completo final, torre 18.6, bom pouso. Torre 18.6, obrigado, boa tarde. Controle, o Alfa Vitor Juliette para ingresso no intervalo. Informe na rotatória visual com campo, Alfa Vitor Juliette. Reportará Alfa Vitor Juliette. 260, abstrato, reporta no externo, baixa chave travada, ajuste na 095. Vamos lá, externo, voo no 260. Taxa 3602, 147 a bordo, 3h40, alterna com o FINS. 147, 3h40 com o FINS, está livre táxi via Juliette, Alfa e Delta até o ponto de espera da cabeceira deslocada em 1200 metros, QNH 1015, quando pronto a torre 18.6 para decolagem. Tem um voo e um bom dia, TAN 3602. Autorizado táxi, Juliette, Alfa, Delta, quando pronto 118.6 com a torre. Pista, cabeceira deslocada em 1200 metros. Obrigado, bom trabalho, bom dia. 0, check trem, pouso autorizado, ficha no 0, vento de 1900 graus, 1900 nós, cabeceira deslocada, primeiros 1200 metros. Ciência do deslocamento, autorizado pouso, ficha no 0, trem baixado, travado, gol 1260. Controle Salvador, azul 4106, cifra 200 para o 150, sente da informação. Ali, azul 4106, identifique, chegada em Amare, desça para o nível 050. 050 na chegada Amare, 4106. Força aérea 2011, curva esquerda na proa 150, desça para 2.000 pés, reduza para 1809. Esquerda 150, descendo para 2.000, reduzindo para 1.80, Força aérea 209. Autorizado final ILS sem glide, forma estabilizado. Afirmativo, já autorizado ILS sem glide, vai formar estabilizado no LOC 209.